E aí, Lucas e Thiago, essa ninguém esperava, hein, menino? Naquele pique, WM, a diretoria tá formada, hein? Agora elas vão ter que aguentar. E a flautinha do Mão Solta? Só deu valor quando perdeu e agora ela tá na pista. Tá desfilando tipo capa de revista. Não deu atenção, bateu o arrependimento, né? Agora tá ela mostrando seu talento. Chora, viu? Por essa cena não esperava, olha o que tá acontecendo. Ela tá descendo, eu tô me envolvendo. Por essa cena não esperava, olha o que tá acontecendo. Ela tá descendo, eu tô me envolvendo. Ela tá descendo, eu tô me envolvendo. É disso que eu tô falando, WM. É, Lucas e Thiago, nem eu tô entendendo mais nada. Só deu valor quando perdeu, agora ela tá na pista. Desfilando tipo capa de revista. Não deu atenção, bateu o arrependimento. Agora aguenta ela mostrando seu talento. Mostrando seu talento, mostrando seu talento. E por essa tu não esperava, olha o que tá acontecendo. Vixe, ela tá descendo, nossa, eu tô me envolvendo. Por essa tu não esperava, olha o que tá acontecendo. Vixe, ela tá descendo, eu tô me envolvendo. Vixe, ela tá descendo e nossa, eu tô me envolvendo. Segue a levada, coro comendo, vai! Por essa cena não esperava, olha o que tá acontecendo. Ela tá descendo, eu tô me envolvendo. Por essa cena não esperava, olha o que tá acontecendo. E manda pra ela, vai! E por essa tu não esperava, olha o que tá acontecendo. Vixe, ela tá descendo, nossa, eu tô me envolvendo. Por essa tu não esperava, olha o que tá acontecendo. Vixe, ela tá descendo, eu tô me envolvendo. Vixe, ela tá descendo e nossa, eu tô me envolvendo. Desse jeito não vai dar certo, viu? Olha o que o Lucas e o Thiago e o WM fizeram com elas. Essas meninas é tipo spinner, tô rodando mais que tudo na vida. Ha ha!